Gênesis capítulo de número 15. Deus anima Abraão e lhe promete o filho. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa, Damasceno e Eliézer. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-lhe uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, umas de frente das outras, e não partiu as aves. Versículo 11 diz: Aves e rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, de grande pavor e cerradas trevas se acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para ti, porque não te encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que posto o sol, obedece as trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência tem esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Perezeu, o Refaim, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Amém? E graças a Deus. Eu li com você o capítulo 15 de Gênesis, em que Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Eu quero convidar você esta noite, juntamente comigo, a orarmos e pedirmos que Deus faça-nos pela sua santa palavra. Curte a sua cabeça, por gentileza, e oremos ao Senhor. Pai querido, santo, em nome de Jesus. Senhor, humildemente nós te pedimos que venhas falar conosco pela tua palavra. Senhor, que a chama venha arder no meio do sacrifício. Ó Pai, nós necessitamos da tua iluminação, nós necessitamos da tua sabedoria. Senhor, nós necessitamos da tua presença. Senhor, que a tua presença seja real em nosso meio. Senhor, que não venha ser doutrina humana, mas que seja a sabedoria que procede do céu das nossas vidas. Abre, Deus, a porta da revelação e fala conosco pela tua palavra. Senhor, que a tua palavra venha impregnada de poder, de verdade e de vida, que possa fluir um rio de vida através, Senhor, desta ministração. Ó Espírito Santo, unja o pregador para que venha falar segundo o teu decreto, segundo o teu desígnio, segundo a tua soberana vontade. Da mesma maneira, Pai, toca nos corações e amoleça, Senhor, que não venha a ter corações de pedra, mas que antes sejam corações suaves, na tua presença e que esta palavra seja gravada no profundo do coração e que a força do teu Espírito nos dê ânimo e coragem aplicada nas nossas vidas. Fala conosco pelo teu Santo Espírito, te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém. O título da minha mensagem essa noite é Um Dia com Deus. Um Dia com Deus. Abraão significa pai exaltado. O engraçado é que por mais que tivesse nome de pai, ele não tinha filho. E eu quero convidar você a voltar comigo algum tempo atrás, vivendo um dia específico na vida de Abraão. Um dia que marcou a sua história e que transformou a sua maneira de viver e certamente a essa das nossas vidas no dia de hoje. Diz no versículo 1 que depois desses acontecimentos, e quais são esses acontecimentos? A verdade é que havia uma guerra na região de Sodoma, Gomorra, e diz que alguns reis vieram do norte, quatro reis, e deram sobre Sodoma, Gomorra, toda a vizinhança, e tomaram cativos aqueles reis, aqueles povos, pegaram os despojos, inclusive o sobrinho de Abraão, Ló, foi raptado e levado. Mas diz a palavra de Deus que Abraão, na verdade é de Abraão, ele tinha 318 valentes. Nós temos alguns valentes nessa noite conosco, amém? Homens que não se conformam com a derrota, homens que não toleram o inimigo roubar-lhe. E diz então que Abraão ele junta aqueles 318 homens que está em perseguição, aqueles reis, e diz que o Espírito estava na vida de Abraão. Abraão, não pela sua força, mas segundo a força de Deus, segundo a graça de Deus concedida, ele pega tudo de volta. Tudo que foi roubado. Aí, querido, Deus vai trazer de volta o que o diabo tem roubado da tua vida. Se é alegria, se é a paz, se é os teus filhos, se é a tua força, se é o teu fervor, Deus está trazendo sobre a tua vida. Alguém que crê e receba pela parte de Deus. E diz então, depois dessas coisas, Deus aparece a Abraão. Talvez Abraão estivesse com uma pulga atrás da orelha. Porque por maior que sejam as vitórias nas nossas vidas, por maior que seja que de repente, em que o Espírito manifesta nas nossas vidas, nós voltamos a viver a carne, nós somos carne. Talvez uma voz dizia no coração de Abraão: esses feios vão vingar de você. Eles vão vir na frente. Talvez eles vão pegar gente maior, a tua família, a tua casa, você que está correndo vivo. Então, dessa maneira, Abraão está dormindo, eu creio que de madrugada, prestes a amanhecer o dia, Deus o acorda e começa a falar com ele uma visão. E diz assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. E o teu galardão será sobre modo grande. Eu vou repetir. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande. Como pai da promessa, Abraão, eu vejo Deus falando comigo da mesma maneira, porque esta palavra profética é válida, porque Deus é o nosso escudo e certamente nos promete um grande galardão, mansões celestiais, aquele que crê. Aleluia! Glória a Deus! Por que Deus fala dessa maneira? Por que Deus amanhece? O amanhecer na vida de um cristão fala de promessas. O amanhecer tem perspectiva de um novo dia. Quando amanhece, nós temos no coração que tudo vai ser diferente, que Deus sereno. É quando Deus manifesta e faz promessas na sua vida, quando tem pelo menos uma promessa de Deus na sua vida. Quantas vezes Deus abriu o coração para você, a sua boca e diz: eu tenho algo a fazer na tua vida. Quantas vezes Deus, nesse altar, ele voltou a falar o teu nome, de tanto que havia a palavra no teu coração. E é lindo como ele diz. É lindo quando em meio à perseguição Deus fala fortemente conosco. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu soberano galardão. Haverá uma promessa, haverá abundância, haverá fartura, haverá vitória na tua vida. Isso é? Foi assim que Abraão acordou naquele dia com Deus. Foi dessa maneira. Você está me ouvindo? Você está me entendendo? É maravilhoso quando você está na igreja e Deus te acorda. É maravilhoso quando você vem, você não esperava, mas a palavra vem rema, ela vem revelada, ela vem impregnada da tua vida. Deus te conta o profundo do teu coração. Ele abre a estrutura do teu ser e você sente o teu nome sendo falado por você. Talvez o pregador não fale, mas o Espírito fala dentro de você. Isso é o ministério de Deus. Mas a verdade, querido, que embora nós tenhamos promessas, eu tenho uma promessa, graças a Deus, você tem promessas em nome de Jesus, porque Ele é um Deus galardoador, é um Deus que se interessa pela tua vida. Ei, você não está sozinho. Deus é o teu ajudador, por isso que Ele fala que vai te ajudar, por isso que Ele fala que Ele vai te transformar, por isso que Ele fala que Ele vai trazer vitória na tua casa. É por isso que Ele é Deus verdadeiro, Ele é Pai. Mas vai dizer que algumas vezes Deus está falando. Às vezes acontece a pessoa ser vitoriosa em alguma área. Às vezes a pessoa tem vitória na área financeira e tem um fracasso na área familiar. Às vezes a família é uma bênção, mas a área financeira é problemática. Às vezes a pessoa é rica, tem uma família abençoada, mas é estéril e não pode ter um filho. Às vezes, a pessoa está bem com Deus, está bem com a igreja, está bem, né, com a vida, tem um pão de cada dia, tem um teto, mas o filho está no mundo. E às vezes, Deus está falando, falando de promessas amanhecendo na nossa vida, mas nós começamos a falar como Abraão. Quando amanhece o dia, é verdade que às vezes o sol que bate chega no erro dos nossos olhos. Da mesma maneira, querido, às vezes Deus está falando e traz vitórias em uma área, mas nós estamos falando, Deus, eu quero uma vitória nesta área. Isso daqui para mim é por demais importante. Deus, eu preciso da libertação. Senhor, eu preciso que tu compadeças do meu filho, da minha casa. Senhor, eu preciso da cura dessa enfermidade. Está tudo bem. Mas tem uma área que não está bem. Você está escutando o que eu estou falando? Talvez Deus tenha te encontrado dessa maneira. Porque Deus estava falando de uma grande promessa, Deus estava falando de segurança. E Abraão diz, mas como, Senhor? O que, que haverá de unidade? Abraão recebeu o chamado, ele tinha 75 anos. Havia passado alguns anos, ele velho. E algo incomodado no coração. Deus tinha falado que os filhos dele seriam como areia no mar. De sentido maior, Deus tinha falado que será como as estrelas no céu. E quando Deus fala para Abraão, ele fala dos israelitas e dos israelitas. Porque como areia do mar, ele está falando da descendência carnal. Mas quando ele fala como as estrelas do céu, ele está falando da descendência espiritual. Porque nós brilharemos como as estrelas do céu, querido. Será glorioso. Então Abraão começa a dizer, Senhor, diga-me uma coisa. Como vai dizer? Eu não tenho filho, tu não tem dado filho. Senhor, eu olho aquele que mora em Sodoma, pecador, ele tem filho. Tem família. E eu, que sou filho da promessa, que tem um relacionamento contigo, que tem uma aliança contigo, tu sabe, Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu te obedeci, eu tenho uma aliança contigo, Senhor, mas a mim, deixar para ti. E a verdade é, querido, que quando Deus te tarda o operar, as suas misericórdias parecem que estão retrasadas, atrasadas. Parece que a razão e a lógica gritam dentro de nós. Falhou a promessa de Deus. Mas a verdade também é que o justo ele vive pela fé. Deus anima Abraão naquele dia e diz a Abraão: eu sou teu galardão, será grande a tua descendência, mas como o Senhor não tem um filho e eu vou deixar minha herança para Eliezer, meu mordomo, eu vou desaparecer e meu nome vai deixar de existir, e o que virá depois de mim vai ser alguém que nasceu na minha casa, alguém que foi ali anunciado, mas não é fruto do meu ventre. Será que Deus ia fazer uma promessa defeituosa? Pergunta para o irmão Elato. Diga assim, será que o que Deus falou? Diga assim, tem alguma falha? É o Shaddai? O El Elyon, Deus Todo-Poderoso? Será que ele fala alguma coisa? E Deus está faltando algo? Mesmo que parece que ele está... Será que Deus falou, querido, com você, e vai precisar você dar uma demão, você vai estruturar o plano de Deus? O Espírito Santo me diz essa noite, ele me manda dizer para você, do jeito que ele falou, sem tirar uma vírgula, sem acrescentar um ponto, ele vai fazer a sua vida. Talvez o médico tenha dito, vai ter que fazer uma coisa, não vai ter jeito, ó. A luz, o possível, é impossível. Como está que nosso Deus é o Deus do impossível? Glória a Deus. Eu penso que Deus estava sorrindo diante daquele coração. Deus disse, não, Abraão, da tua semente, da tua vida, olha aqui, da tua vida. É com você mesmo que Deus chama de anjo. É com você mesmo que Deus há de operar. Não, querido. Não, Deus manda dizer que aquela palavra que ele falou, que ele disse, não foi com o vizinho, não. Foi com você mesmo. O fogo que ardeu no teu coração era contigo mesmo. Não deixa o diabo dizer, não, vai ser o outro que vai tomar posse da bênção. Deus manda dizer, é contigo que eu estou falando. Alguém que tenha fé para dizer amém? Eu creio. Oh, Espírito Santo. Eu chamo ele na madrugada. Entra fora, Abraão. Você está limitado. Você está olhando demais para a parede, para a pele de cabra da sua tenda. É que ele, será que não está olhando demais para a dificuldade, não? Será que você não está olhando demais para o tempo? Será que você não está olhando demais para o teu corpo? Para a tua fraqueza? Para a tua debilidade? Será que você não está olhando demais e como você não vai ter jeito? Eu disse, Abraão, cabra fora. Deus disse, quantas estrelas no céu? Deus disse, e? As portas. Eu te digo que assim será a sua descendência. Ele é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Segundo o poder. Aquela mão diga assim, Deus vai fazer. Além que você pensa. Além que você imagina. Diga além do possível. Diga para ele assim, prepara o teu queixo. Diga assim, prepara o teu queixo. Assim, olha, a tua mandíbula vai fazer assim quando Deus operar na tua vida. Tua boca vem sendo um cântico novo. Deus vai surpreender você. Eu estou profetizando, querido, que você não vai aguentar que seu culto para você pedir, ó pastor, eu preciso testemunhar a grande obra que Deus fez na minha vida. Estou profetizando que vai me incomodar lá em casa, vai batendo na porta. Pastor, que hora que vai para a igreja? Você não pode deixar dar a chave para mim? Eu preciso mais cedo para. Eu estou pensando, estou ansioso, porque eu preciso falar para os irmãos o que Deus fez na minha vida. No amanhecer do dia, e o Senhor pode declarar para o Espírito Santo, eu creio. Diga assim, eu creio na cura. Eu creio na porta aberta. Eu creio na restauração. Eu creio na libertação. Eu creio que Deus é meu juiz. Diga, eu creio que Deus vai vencer essa batalha. Diga para o Espírito Santo, eu creio. Eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. Pois bem. Disse-lhe mais o Senhor, eu sou o Senhor. Que te tirou da terra, do Ur dos Caldeus, e te trouxe para cá. E eu vou te dar a terra que você está pensando. Por herança. Deus não chama de ação, Ele chama de herança. Por isso que quando você, querido, recebe a palavra de Deus, e Deus coloca uma porta na sua vida, quando Deus te dá uma família, ou quando Deus fala algo na sua vida, você não está invadindo nada. O Senhor é a terra e a sua plenitude. E todos os que nele habitam. Quando Deus fala, Ele só está te devolvendo. Ele está colocando a sua morte no que é dele. Abraão, eu estou pisando essa terra porque ela já é minha. Eu dou a quem quiser. Senhor, mas não é do Jebuseu, não é, não, a terra é minha. Eles estão inquilinos. Estão pagando com pecado. E está vencendo o tempo dele. Perguntou Abraão, Deus. De dúvida, não. Deus estava falando de um sinal, como ele falou no curso passado de Gedeão, que Deus deu um sinal e tocou com a ponta do cajado sobre o sacrifício, pegou fogo. Querido, não é errado você pedir que você tenha experiências sobrenaturais com Deus, não é? Deus, eu quero ver o teu sobrenatural. Deus, eu quero batismo do Espírito Santo. Deus, eu quero sentir a tua presença. Deus, eu quero ver milagre. Porque Deus é um Deus sobrenatural. Abraão disse, eu quero ver o teu sobrenatural. Para que minha fé seja mais edificada. Eu já creio. Porque já amanheceu esse dia. Quantos querem ver o sobrenatural de Deus? Pergunta para o seu irmão, você quer ver o sobrenatural? O que você está falando, pastor? Eu estou falando de portas abertas, onde você não imagina. Eu estou falando de Deus resgatar seu filho de uma maneira que você nunca sonhou. Eu estou falando, não pode resgatar todo mundo, não. Trazer para a casa de Deus e fazer um obreiro dentro da casa de Deus. Eu estou falando que Deus vai pegar o teu vício e jogar na terra e enterrar de seu problema. É sobrenatural. É de perder a vontade de dar noite para o dia. Você acredita em alguém que ganha? Você quer ver o sobrenatural? É verdade que o sol aquece, mas ele também incomoda. Nós precisamos dele. Mas no amanhecer do dia, talvez nós precisamos reconhecer que a caminhada às vezes o sol bate no nosso caminho. Deus diz: prepara o seu altar. Eu pergunto: prepara o altar. Mostra para ele aqui, ó. Isso aqui, ó. Coração. Espiritualmente, o altar é o nosso coração, a nossa vida espiritual. E Deus disse: coloca a oferta no altar. E diz então que Abraão, naquele dia, logo que ele acordou de manhã cedo, ele passou todo dia preparando o que Deus havia pedido. A novilha, o carneiro, a cabra, a boa comida. Durante todo aquele dia, ele se falou. Queria que nós vêssemos o sobrenatural de Deus, primeiro, o coração precisa estar preparado. Precisa ter santidade. Precisa ter obediência, porque Abraão colocou exatamente o que Deus pediu e da maneira que pediu. É, querido, você obedece a palavra de Deus? Estou profetizando, nesse ano Deus me revela pelo mundo espiritual. Quero ter um poder espiritual muito forte na sua vida. O Senhor me revela que algo que você ainda não tinha pensado em viver, Deus vai fazer por esse tempo. Então Abraão lhe coloca e fica orando pela resposta que ele deu. Deus só falou. Mas não havia um sinal ainda bem. Diz a palavra de Deus. Versículo 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Porém, Abraão chocava. Vou repetir para você. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Porém, Abraão ave enxotada. Você sabe quem é que você vê no mundo espiritual? Aves de rapina. Sabe o que é aves de rapina? Urubu. Na oferta de Abraão, que estava lá no sol estendida, as aves de rapina queriam pousar e contaminar. Diga para vocês, cuidado com a tua oferta. Você quer ver o sobrenatural de Deus? Aparta-te do mundo. Deus me manda dizer, querido, que os demônios atacarão a nossa vida. É verdade, e você tem que enxotá-los. Ei, você já aprendeu a colocar os demônios para correr na sua casa? Hã? Você já aprendeu a usar o nome de Jesus na sua casa? Você já aprendeu a dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu não aceito que o urubu vestido contamine a minha vida. Vamos pecar, contaminação, as coisas que você está pedindo no nosso. Vira, contenda, fofoca, luta, lixo. Ei! Aprenda a declarar em nome de Jesus, fala como Abraão, eu te enxoto, demônio imundo da minha vida. Demônio de miséria, demônio de enfermidade, eu não aceito que você contamine o meu coração. Você já precisou levantar suas mãos lá, querido, orar e profetizar em nome de Jesus? Eu repreendo toda a ave de rapina. Deus me manda dizer que ele tem autoridade sobre as suas mãos. Levanta tua mão em nome de Jesus. Deus concede autoridade nas tuas mãos para o sangue e poder de Jesus Cristo. E soltar todo o demônio que contamina a tua vida. Não deixa o pecado voltar no teu coração. Não deixa, querido, coisa que não presta entrar dentro da tua casa, está ouvindo? Não deixa o que Deus não te agrada contaminar a tua oferta, que é Deus sobrenatural. E o versículo 12, é o povo do sol, agora em casa. Durante o dia, Abraão separa todos os sacrifícios. Agora, vamos agradecer. Ele está brigando com a casa de rapina. Mas na guerra espiritual, disse ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão. Sabe o que é isso aqui? Abraão está lá, lutando com a casa de rapina. E diz que quando começa a entardecer, algo sobrenatural acontece na vida dele. Uma visão do mundo espiritual. Entre a promessa que Deus faz e operar da aceitação da tua oferta de Deus. O que é oferta, pastor? É a oração que você joga diante de Deus. É a palavra que você guarda no teu coração. Então, bateu um profundo sono. É que você está dormindo? Você está letárgico? Ou seja, o que é o sono do mundo espiritual? É cansaço, enfadado. Pastor, eu estou pensando em desistir, já não estou crendo mais, isso é sono. Parece que não vai acontecer, você está dormindo? E sim, é uma ação do maligno que acontece na vida de Abraão, um profundo sono. E diz então que abate um grande pavor. Às vezes Satanás, ele quer nos infundir medo. Você está ouvindo? Que você retroceda, que você não conquiste, que você pare, que você deixe de crer. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de medo que Deus talvez vai cumprir na tua vida, querido. Repreendo o medo desse teu coração. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 7 que Deus não deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Olha que você não vai morrer nessa eternidade. Você não vai passar fome. O teu filho não vai morrer nas drogas. A tua família não vai ser destruída. O pecado não vai se destruir, porque fiel. A palavra de Deus, encerrada as trevas, encerrada as trevas do mundo espiritual, quando você perde a perspectiva, parece que não vejo o futuro. Então tem pessoas que perdem noção do futuro. Ah, não, pastor, não sei o que vai acontecer. Eu não tenho fé para ir acontecer algo amanhã, né? Algo diferente, algo que vai gerar uma transformação. Ei, querido, o que você vai? Uma guerra espiritual. Deus te mostra que pessoas estão enfrentando guerras espirituais, estão sonolentas, estão com medo, estão sem horizonte. Mas em nome de Jesus, ao bálsamo que está descendo e abrindo os seus olhos, você vai olhar para essa eternidade, você vai enxergar a cura. Você vai olhar para esta porta e vai enxergar ela aberta. Você vai olhar para esta família e vai ver ela modificada. Você está ouvindo o que eu estou falando? Se teus olhos forem bons, tudo ao redor será luz na tua vida. Em nome de Jesus, haja luz na tua vida, haja luz nos teus olhos, haja luz, haja claridade. Em nome de Jesus. Esse texto também é profético. Ele remete ao Getsêmani, o que Jesus passou, a oferta no altar de Deus. O diabo queria que Jesus não subisse na cruz. Lá no Getsêmani, Jesus enfrentou trevas, temor. Ele disse: Senhor, e orou ao Pai. Diz que ele transpirou. Mas eu dou graças a Deus que Jesus venceu as trevas para trazer luz nas nossas vidas. E agora, depois do cair do sol, até o fim do tempo, versículo 17: sucedeu que pôs do sol. Houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante. Uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Você está ouvindo? Na noite. Começamos na madrugada, agora estamos na noite. Na verdade, todos nós, espiritualmente, enfrentávamos a noite. Mas aquela oferta que foi colocada no Calvário. Você está ouvindo? Onde havia densas trevas na vida de cada ser humano, minha e tua, lá naquele calvário, como Abraão colocou o cordeiro no altar. E disse que depois de três dias de trevas, havia uma interrogação no mundo espiritual. A aquele que é justo, aquele que é perfeito, aquele que não tolera pecado, iria aceitar o sacrifício do corpo. Eu estou vendo essa palavra. Mas isso é o terceiro dia, lá naquele túmulo, houve um fogo que declarava: está feito o sacrifício. Aleluia! Está feito e aceito o sacrifício. Diga para o irmão: foi feito e aceito o sacrifício. E diz a palavra de Deus que quando Abraão estava lá naquela guerra espiritual, ele via, antevia o que passaria a descendência dele, que seria escrava, como nós fomos escravos. Mas Deus falou: eu serei com a tua descendência, eu tirarei do Egito, e eles saíram forte, e eu os levarei até a terra da possessão. Jesus Cristo falou para você, ele te arrancou do Egito, da escravidão, e te conduziu numa terra chamada Canaã Celestial, a nova Jerusalém. Alguém que possa glorificar e exaltar Deus por isso? Jesus disse: se eu não for, o Espírito não morre. Quando o cordeiro morre por nós, a chama passa no meio do sacrifício. Querido, há fogo no meio do sacrifício. Há fogo no meio do sacrifício. Deus responde as suas orações. Ei, as suas orações, diz o Senhor, que são feitas com lágrimas, clamor, Deus tem ouvido. E diz ele: eu vou responder com fogo, eu vou responder com a chama acesa, eu vou responder com a minha glória e com o meu poder, para que você saiba que eu sou contigo. Diga para o teu irmão: Deus é contigo. E a prova é o fogo na tua vida. Rebas tudo emanaia. Deus está operando com fogo. Deus está derramando uma porção renovada. Então estou terminando. Diz o versículo número 18. Naquele mesmo dia, já à noite, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: no começo do capítulo ele diz: a tua descendência será dona dessa terra. Você está ouvindo? Moisés diz que haverá alguém que se levantará depois de mim a ele. João Batista diz: eu não sou o Cordeiro, mas eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sou o sacrifício, disse João Batista, mas há um sacrifício. Há um cordeiro. Vocês estão vendo isso? Havia promessa de uma terra, mas ainda não havia terra. Havia promessa daquele que nos libertaria, o nosso libertador, o nosso salvador, aquele que redimiria o pecado do mundo, aquele que viria do céu e tomaria forma de carne, e sem pecado, pregaria aquela cédula que era contra nós, numa tenda da cruz, ele colocaria lá e declararia: não há mais condenação. Diga por nome, havia um cordeiro. Alguém sabe o nome desse cordeiro? Deus tinha falado de um projeto. Deus tinha falado uma terra, mas precisava ver. Note que no começo do capítulo Deus fala: a tua descendência eu te darei. Mas agora, no versículo 18, ele diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tem. Sabe o que é isso? Um Cristo crucificado. Após darem vinagre para ele, para se concluir a última profecia: na minha dor lhe deram vinagre para beber. O Cristo olha para o céu em grande voz e lhe declara: está consumado. Aleluia! Está feito! Está pronto! Já não resta mais nada! Em que Deus já terminou tudo! Você está ouvindo? Se a semente foi dada à terra, é fruto da semente. Mais importante é a semente. Mais importante é o que Deus falou. Mais importante é o sacrifício. O que interessa que a palavra de Deus seja cumprida? O que interessa que não exista mais condenação na sua vida? Quem tentará acusações contra os eleitos do Cordeiro? Foi ele que morreu por ele. Quem poderá separar o amor dele? Romanos 8,35 diz a palavra de Deus: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por quanto está escrito, por amor de Cristo, ele foi entregue como cordeiro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Aleluia! Porque aquele que nos amou, ele venceu o inferno e a morte. Paulo declara: portanto, estou certo, eu estou bem de certo. Alguém tem dúvida que Deus é na sua vida? Alguém tem dúvida? Vamos dizer, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o que vai vir, nem as profundezas. Nada, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus. Portanto, levanta tua mão e declara comigo: eu creio na tua palavra, Jesus. A tua palavra diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Querida, a promessa de Deus não falha, a promessa de Deus não falha, a promessa de Deus não falha, a promessa de Deus não falha. O que Deus falou, ele vai cumprir. O que Deus prometeu, ele vai fazer. Operando Deus, ninguém pode impedir. Você quer ver o sobrenatural de Deus? Quanto mal da sua vida. Saia do pecado. Coloque a tua oração diante de Deus. Por esse dia você vai ver o fogo passando no meio da sua vida. A chama vai arder, diz o Senhor, e todos vão ver que o que ele acende ninguém apaga. O que ele faz, ninguém derruba. Diga para o seu irmão: a chama vai arder. O fogo vai acender. Deus me manda dizer: se você está buscando batismo no Espírito Santo, venha buscar, que eu quero te encher com o meu Santo Espírito. Deus me manda dizer: eu quero renovar você esta noite em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. E louvado seja o nome de Jesus. Coloque-se de pé. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder. Fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail: ministériofogoepoder@gmail.com.